em cada canto do chão, a terra clama por teu amor, Senhor, te busca e chama. Das montanhas ao vale, a voz se ergue. No silêncio profundo, a esperança segue. Ouça o céu, a súplica desta terra, que anseia por paz, que o teu amor encerra. Nos corações aflitos, a luz vai se guiar. Deus vem nos abraçar, vem nos transformar. Clamor da terra, grito de alma. Sol e a lua, testemunhas do clamor. A dança das estrelas, o reflexo do amor. Por cada vida, por cada ser, tu és razão. Deus escuta o grito da nossa oração. Em cada amanhecer, o clamor não se